volta agora à esquerda, cruza a 17 e prossegue em frente na taxiway. A pá vai dar ingresso ao hangar da Angustura. Solo aos 09, taxia Kilo Pac 3, tempo de São Isador. 19, prossegue, trip 5, 2 e 8. Firma. Boa noite. Alô, Salvador, muito boa noite, trip 5, 2 e 8. Trip 5, 2 e 8, boa noite, Kilo para Pac 3, remota 05. Pac 3, remota 06, trip 5, 2 e 8. Firma, remota 05. 05 grato, trip 5, 2 e 8. Se copiar, muito baixo. Uno 885, agora com Recife, em 125 Uno, alternando 13325. 251, 2325, obrigado. Secundária 133.25. 3325, ok. Steinmeier 310, passamos agora a Duna, complete aproximação, torre 1895. 1895, intercepta na loca, obrigado, até já. Na 310, localizador, visual, fauna 0. 310, reporta 3 Voo final 3, Minas, sou 6310. Alto, pouso, piscina 0, vento 1, 30 graus, 08, nós, o chinelo 6310. Ele pousou na 0, 6310. Solo 206, direita solo 209. Direita 209, né? Canajal no 8. Da Vitória, autorizado, uma centena, Golf 677. Decola da pista 1-0, curva direita na Coral, controle 1208, aciona 5525. Estacionamento, chama táxi. Alfa Juliette, portão 06, janela 63, 10. Alfa Juliette, 06, 63, 10. Elevador, o 4 para o push back. 587-04, autorizado, chama táxi. Chama, não, Salvador, boa noite, passaria do 98-10. Senta a informação, Romeu, ponto ideal de descida. Para 2000 pés, na prova de TAP, 98-10, ajuste no 015, reposta habilitada. Para 2000, na prova de TAP, confirme. Em 748, desce ao 050, chegar a Mari. Mantenha a chegada, 6748. Passaria 9810, desça para 2000 pés, pro de TAP. 2000 pro de TAP, passaria do 9810. Carajó no 8. Sim, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. Quando lá, chama na torre 1-1-8-9-6. Para o táxi objeto 827, 53 a bordo, 3:40. Qual alternativa? Barulho. Livre táxi direita, via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-5. Carajão no 8, autorizado linha de colapso, tendo 0 de terceiro hotel, gate 140 graus, 07 norte. Boa noite, objeto 27. Objeto 27, ali mantém, carteira no estado. Remantém, 8, decolado dos 23, controle do 0, décima 8. 1208, cara, já. Boa noite. Oi, Salvador. Boa noite, cara, já. Boa noite. Boa noite, Carajá 1-8, se mantém uma centena, saída coral. Uma centena coral, Carajá. Objeto 6748, reduza para 2-1-0 nós. próximo, objeto 527. Vai manter posição com a Com o controle mesmo, solicitou 2 minutos. Guardando, ok? Passarela 9810, vem na proa de Duna, autorizado sinal de LS, X-ray, reporte estabilizado. Proa de Duna, autorizado LS, passarela para trás, estabilizado. Aí o jet 527 autorizado, é colapso, estamos 0, vento 140 graus, 08 nós. Iniciando 527. Então, portão 01 do pátio principal vai pátio 3, é isso? Gente, autorizado, chama ao término. Obrigado. 5837, boa noite, contato com o radar, segundo nível de voo 360. Após 2000 pés, curva à direita na proa da posição Leda. Gente, após 2000, Leda. Passarela 9810, autorizada final do ILS X-ray, reporte estabilizado. Passarela estabilizado, final ILS X-ray, passarela 9810. Web 6748, pista 2000 pés, ajuste de altímetro no 015. 015, 2000 pés, Web 6748. Controle 1208, acionando 5440. 3662 confirmando, é 370. E a primeira curva à esquerda. 370, curva à esquerda. Correto, deixa eu pegar o estacionamento. Control de bridge, o 5827 web. Negativo, mantenha a proa de laser 5827. Entendi. Do localizador, passaria do 9810 completamente ISO. Complete LS X-ray, chama a torre 11895, bom pouso. Então, sim, boa noite. Web 6748, autorizada final do LS X-ray. Salvador, boa noite, passaria do 9810. Passaria 9810, repórter, tem checado. Boa porta, né? Embaixo travado, passaria do 9810. 9810, respondo 40 graus, 089, autorizado, pouso, pista. Ele pousa no 0, passaria do 9810. Web 5827, chame Recife, chama 25, décima 1 no bom voo. 125 o quê? 1. 2-5, vamos abrir. Estado Fortaleza, 370, upper do Luno 9. Decolo da 1-0, curva esquerda, Momo Proti. Controle 1208, aciona 5541. Autorizado Fortaleza, no 370, upper do Luno 9. Decolo da 1-0, curva esquerda, Momo Proti. O transponde 5541, o controle 1208, aciona 3258. 3258, correto, chama o pushback acionamento. Romeu 04, acione a identificação, desse é o 050, vigilante. Amare 050, Bono 604. Salvador, boa noite, WebJet 6748, passando externo, Paris, sala travada. Gente, vamos ali pro saleiro. 748, gente. C98110, solo 37, solo 209. Solo 9 graus. Base 6748, vento 130 graus, 089, autorizado, pouso, piscina 0. Ele pousa no 0, 6748. Paulo, passarelo 9810, livrou, não se escute. Passarelo 9810, Alfa Kilo, pátio 3, remota 02. Alfa Kilo, pátio 3, Azul, Alfa Quebec, mantém posição aguardando, quero a nave da Trip vai ingressar. A nave da passarelo vai ingressar no pátio 3.